winds on forever. I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain that no man has mounted. I'm gonna stand on the peak. Out there's a land that time don't command. Wanna be the first to arrive. No time for pondering why I'm wandering on while we both still fly. To the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the earth, would you follow me? Ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Outros Caminhos. Comigo, Carlos Bonaparte. A edição desta sexta-feira, dia 12 de setembro, aliás, 2014, marca o regresso dos Outros Caminhos, ou seja, das edições de um programa que em tempos não foi exclusivo da Antena Web, embora fosse produzido aqui. Mais importante, o programa Outros Caminhos é apenas e só agora um programa rádio Antena Web. E a edição de hoje do nosso programa vai trazer até aos nossos ouvintes música que espero que possa apreciar, enfim, que possa desfrutar dela. Já iniciamos com os Lord of Wrong, a música que abriu, aliás, Lord Wrong, a música chama-se Hands of the Heart, o fim da terra. Esta música é uma música muito interessante que já abriu esta edição. Para os ouvintes que não sabem especificamente o que é o nosso programa, passo a explicar-vos para que possam ter um contexto mais, enfim, justo, mais adequado do que é o nosso Outros Caminhos. Basicamente, para quem não conhece, Outros Caminhos é um programa que se destina a trazer músicas que não fazem sucesso, ou não fizeram, ou até fizeram, mas já ficaram esquecidas. Músicas que, por algum motivo, não são o que era suposto serem. O que interessa mesmo é que aqui a música indie, por exemplo, tem muita saída. É mesmo por isso também que cá estamos, para trazer muita música indie, embora não só, não é? Eu lembro de umas edições do nosso Outros Caminhos em que basicamente falamos de música eletrónica, do Autobahn, não era? Do, agora fugiu-me o nome, o Autobahn Carlos, não sei o quê, fugiu-me agora o nome. Bom, ao mesmo tempo também já falamos aqui, por exemplo, dos últimos lugares da Billboard, não era? Dos anos 60, anos 70. Enfim, podemos aqui falar de muitos exemplos. Portanto, é um programa que não traz apenas música indie, embora sim, também haja aqui uma forte componente de música indie. Lord Wrong com End of the Heart foi um exemplo. Agora vamos aqui com Depende, de Jarabe de Palo. Logo depois, Shake Up, dos Nouvelle Vague. Dust My Broom, de Cassandra Wilson, aliás. E Colby Kellett e Taylor Swift, com Breathe. São as quatro músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Eu, Carlos Bonaparte, espero que goste, espero que aprecie. E passem então connosco uma ótima tarde de sexta-feira, 12 de setembro de 2014. Vamos à música. Iniciamos então, como já disse, com Jarabe de Palo e Depende. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según como se mire todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que

Antena Web, Canal 1. I believe I'll dust my broom. Getting up soon in the morning, and I believe I'll dust my broom. Boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I know. Said I'm all right, me a letter, and I'ma telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. I don't want no man who wants every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. Well, he's a no good donkey, they shouldn't allow him on the streets. Hey, hey, hey. Y'all. He must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. Must be in Ethiopia somewhere. Yeah. I see your face in my mind as I drive away. just thought it was gonna end that way. People are people and sometimes we change our minds. But it's killing me to see you go after all this time. Starts playing like the end of a sad movie. It's the kind of ending you don't really want to see. Cause it's tragedy and it'll only bring you down. Now I don't know what to be without you around. And we know it's never simple, never easy, never a clean. No one here to save me. You're the only thing I know, like the back of my head. And I can't breathe without you. But I have to breathe without you. But I have to. Never wanted this. Estas não são especificamente músicas do estilo indie, mas para todos os efeitos têm um certo quê de indie, já que foram mais alternativas na sua composição. Esta então daquela Comic Ellet, enfim, mas Taylor Swift aqui era aquela onda mais pop, não é? Aqui num tema destes não é habitual, é um registro diferente. Mas para todos os efeitos fica este registro de Comic Ellet com a Taylor Swift. Agora seguimos com Hesses and Wine, música de A Fine Frenzy. Logo depois, Marek Jigger com Easy, Born in the Itis, de Milo, e Woman, de Nana Cherry. Ora, esta é uma daquelas músicas que fez realmente um certo sucesso, mas se nós menos lembrarmos, a Nana Cherry é mais conhecida realmente pela música 7 Seconds, cantada pelo Wilson Dore com ela também. Vamos aqui ouvi-la com esse Woman, realmente uma boa música. Mas deixo-vos, antes de tudo, com a música Hasses and Wine, de A Fine Frenzy. Mais uma que não é sendo conhecida, mas realmente nos subúrbios da música é o nome de referência. Vamos ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos, que marca o regresso das edições ao Canal 1 da Antena Web. Até já! Thank you. Canal 1. Grew up in the 90s, least that's what I tried. Looking for ways to be satisfied. Went to San Diego to try out my luck. Came back 12 months later, again I was stuck. Felt like a goldfish stuck in a bowl. Was waiting for something that I could control. After 2000, no longer a kid. The world didn't end, but something else did. When my father takes off, I'm already 19. He wasn't as happy as I thought he seemed. This is my screenplay, I don't like my role. These are the things that you just can't control. Though I feel a lot older, I'm just 23. If you're looking for answers, come to me. Instead of a future, I've got a guitar. But dreaming out loud won't get me far. Still, I feel I'm ready for rock and roll. Cause there might be something that I can control. By the time I hit 30, I'll have enough of being a 20-something in love. Friends will all be married, or they will be gone. I'll still be wondering what's going on. If that's what it takes, then I'll sell my soul. As long as there's something that I can control. One day I'll wake up and I'll be 38, doing the things that I used to hate. The trick to forget the bigger picture is when you look at everything in close up as often as you can. Yeah, our revolution is covered in mold, cause there's only so much that you can control. This is no anthem, cause anthems are proud. Pride isn't something this is about. Shouldn't care, but I do, and that's sometimes too hard to bear. So walking the same road, my shoes full of holes, waiting for something that we can control. If I ever reach 50 or 65, the world need to tell if I still be alive. We were born in the 80s and now we are here. My generation's dream will disappear. I'm at a graveyard passing the rose. A silent surrender will never get close. Yeah, this is my story, you swallowed it whole. By us feeling the need to be in control. We'll be right back. Estamos de volta, ouvintes, depois destas quatro melodias, a última das quais o Aman de Nana Cherry. Vamos agora seguindo com mais quatro temas. Desde logo, um tema que é difícil encontrar músicas da Adele que não tenham impacto, não é? Rolling in the Deep, um montão delas. Ela realmente fez muito sucesso com vários temas. Mas este Crazy for You não é, pelo menos, dos mais conhecidos e não é single. Vamos ouvir ainda assim neste registro, que é um registro bem à Adele, tipicamente, mas para todos os efeitos não é dos temas mais conhecidos. É um outro caminho que é em termos musicais, não é? Ainda que seja com a Adele. Adam Clark traz-nos Your Angel Now, O Teu Anjo de Agora. Uma música muito bonita esta. Logo depois, Baby Love, de Nicola Scherzinger. Esta também está mais ou menos desconhecida. Mas, enfim, há outros temas com muito mais impacto, não é? Depois, Holding On For You, dos Liberty X. Vamos ouvi-las. Estes nomes estão, todos eles, um bocadinho mais para o indie. Mas, para todos os efeitos, bem, mais para o indie. Liberty X até pode ser. Nicola Scherzinger e Adele nem por isso. Mas, para todos os efeitos, nem o Alan, claro que claro, mas para todos os efeitos são músicas que seguem esse outro caminho, não do indie, mas de, sei lá, enfim, algo mais alternativo, mais da alma, talvez podemos ir por aí. Enfim, vamos ouvir então estes quatro temas, volto daqui a pouco, Adele com Crazy For You, no nosso Outros Caminhos, até já! Found myself today singing out like your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here, turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run and I'll race. If you want me to stop, I'll freeze. And if you want me gonna leave, just hold me closer, baby. Make me crazy for you. Crazy for you. Lately with this state I'm in, I can't help myself but spin my wish you'd come over, send me spinning closer to you. My oh my, how my blood boils, the sweet taste for you strips me down bare and gets me into my favorite mood. I keep on trying, fighting these feelings away, but the more I do, the crazier I turn into. Pacing floors and opening doors, hoping he'll walk through and save me, boy, because I'm too crazy for you. Crazy for you. this one's for you. I wanna thank you for the times you put me through. There's so much great in the little things you do, and they just keep adding up. You won't know what I mean, but it means a lot to me that you were there at a time where I felt no one really cared. You were in the rear, and I wouldn't be the same person that I am if you would not have given me your strength. So call and I'll be on my way. You have been my angel, let me be your angel now. Call and I'll be at your door as long as I'm able, having me your angel. So like you to set aside your needs, but I guess they say for those who like to give, it's hard to receive. So here's for you, my friend, yeah. And in time of need, you can count on me. Just my head. forever. You my sunshine, all my mind constant. Think about you all the time. You my everything. Everything, everything, no. Everything, everything, no. You my new school, love. You my old school, love. And it's so true, you the one I'm thinking of. You. Liberty X, e esta música Holding On For You. Vamos agora para um breve intervalo, o nosso Outros Caminhos vai regressar depois, dentro daqui a pouco, depois dos publicitários. Vamos agora ficar entrando com mais 4 temas antes do intervalo. E este sim que me surpreendeu, Infatuation, da Christina Aguilera. Esta música, bem, eu nem sei de que álbum é que isto é. É um tema mesmo bem escondido, porque eu não estou agora a recordar-me deste álbum, e eu sigo bem de perto, mais ou menos, vá, nos princípios mais, a carreira da Christina Aguilera, e realmente não me lembro desta música, conhecemos-la hoje, não é? Ou conheço-a hoje, Infatuation, da Christina Aguilera. Vamos ouvi-la nesta edição do nosso Outros Caminhos. Ainda antes do intervalo, versão de Javier Colón, The Time After Time, de Cyndi Lauper, Shrewsbury Hill, de Peter Gabriel, e Cowboys and Angels, mais uma do lado B do George Michael, neste caso. A segunda parte e última do nosso programa vai abrir com Ruka Uruzi, música dos Hakala, esta música dos Hakala é uma música sérvia, mas falo daqui a pouco sobre ela. Para já ficamos com Christina Aguilera e o tema Infatuation. Até já! Call me by surprise. Should I let him take me to Puerto Rico? I can't hold my. tick and think of you. Caught up in circles, confusion, it's nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after, sometimes you picture me walking too far ahead. You're calling to me, can't hear what you've said. Then you say, go slow, fall behind. Second hand unwind. If you lost, you can look and you will find it. Yeah, time after time. You fall, I will get you. I'll be waiting, time after time. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will get you. I will be waiting, time after time. Oh. After my picture fades, darkness has turned gray. Watching through windows, wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will. Time after time. If you fall, I will get you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will get you. I will be waiting. Time after time. Time after time, yeah. Suitcase of memories almost left behind. Time after time after time. Time after time. Canal 1. Imagination, my heart going.

Nós estamos aqui. Prijatelji uvijek bili, uvijek bili i bit ćemo, ljubavnici do večeras nismo, nismo li, vidjet ćemo. Ruka u ruci, želja u želji, noćas smo više nego prijatelji, sad me ljubi nježno ženski, sutra me opet voli prijateljski. Sanjam danima, tamo gdje idemo žive duše nema, a jedno drugom smo dovoljni. Nebo je vedro, a oluja se sprema, vremenski uslovi su povoljni. U društvu smo stalno i znamo ko kako diše, ali sada smo spremni, ovo je za nešto više. Ruka u ruci, želja u želji, noćas smo više nego prijatelji, sad me ljubi nježno ženski, sutra me opet voli prijateljski. Ruka u ruci, želja u želji, noćas smo više nego prijatelji, sad me ljubi nježno ženski, sutra me opet voli prijateljski. Dokdje te vodim, tajna neka bude, nek ti na licu osmijeh zasija. Zaboravi na ljubomorne ljude, važni smo samo ti i ja. Tamo gdje idemo žive duše nema, a jedno drugom smo dovoljni. Nebo je vedro, a oluja se sprema, vremenski uslovi su povoljni. U društvu smo stalno i znamo ko kako diše, ali sada smo spremni, ovo je za nešto više. Ruka u ruci, želja u želji, noćas smo više nego prijatelji, sad me ljubi nježno ženski, sutra me opet voli prijateljski. Ruka u ruci, želja u želji, noćas smo više nego prijatelji, sad me ljubi nježno ženski, sutra me opet voli prijateljski. De volta ao auditório depois deste intervalo no nosso Outros Caminhos, a música Ruka Uruzi de Hakala abriu então a edição de hoje, aliás, a segunda parte da edição de hoje do nosso programa. Esta música, que é cantada em sérvio, quer dizer em português, para os mais curiosos, mão na mão, Ruka Uruzi. É uma música muito bonita, como está podendo perceber, pelo menos para os mais de mente mais aberta, que conseguem escutar estas músicas que não são cantadas no modo tradicional, ou seja, melhor, no modo como nós as conhecemos, aqui por cá, não é? Pela Europa do Sul, Reino Unido, música anglo-saxónica. Nos Balcãs canta-se de forma diferente. Em Bulgária também, enfim, na Roménia, na Grécia, cantam-se músicas de forma diferente. E aqui está então esta música da Sérvia, Ruka Uruci, de Hakala. Muito bem, vamos agora seguir com mais música. Barbara Streisand, agora música nova. Eu costumo trazer sempre destas musiquinhas na segunda parte do nosso programa, ou é mais para dançar, ou são mais novidades, enfim, porque também é bom de vez em quando termos os nossos caminhos que já conhecemos, não ser tudo uma eterna e infindável descoberta. Ainda assim, hoje vai ser um bocado, porque são músicas novas. Barbara Streisand com Michael Bublé. A música chama-se It Had to Be You. A música então de Barbara Streisand com Michael Bublé. Seguimos também com... Eu bem parecia que tinha posto aqui duas músicas da cantora. Seguimos também com Just Like That, de Colby Kellett, música nova. Depois dançamos ao som da Romena Ina, o tema Devil's Paradise. E também Una Noche Más, de Caitlin, com Deepside DJs. Esta música não é recente, não é uma novidade. Vamos ouvi-las, são as próximas quatro, daqui a pouco despedidas desta edição do nosso Outros Caminhos para sexta-feira, 12 de setembro de 2014. Vamos à música! Seems like dreams, like I always had, could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain. I'm thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way, you'll come and say it's you I need, and you'll be pleading in vain. It had to be you, just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true. Could make me be blue, or even be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or a child of a boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. All right, let's go. Okay. It had to be you. Well, some call it fate. It had to be you. I just had to wait. We wandered around and finally found all your fault. Barbara, I love you still. Aww. to be. It had to be. It's been a while and I don't wanna do this, but I've been thinking about how we used to be. Yeah, looking back when I was on the verge of stupid, I don't know what I was thinking, but I know you put a hold on me. Whoa. You stole my heart and you broke and started the flame I'm burning. You broke me down and I gave in. Every single time you pull me in, you push me out again. Just like that, you're going to me. Just like that, if I meant anything, you'd have never tell me. Just like that, yeah, so I'ma do you. Just like that, you're stuck in gear. Just like that, so when you see me, you better run away fast, 'cause I'ma do you just like that. You. it, you're an angel undercover, and I like it, yeah, I'm sure. Cause baby, you shine like a platinum ring, and if you want mine, I will show you off. And if you like to be held, I can hold you till the end of time. Está Caitlin com Deep Sign DJs e este Una Noche Más. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Amigos ouvintes, é o término desta edição do nosso Outros Caminhos. Um programa que vai estar disponível até o dia 26 de setembro. Portanto, se for aqui ao nosso site, canal1.radiointernet.info, vai ter até o dia 26 de setembro para o descarregar. Portanto, pode baixar o programa e ouvir quando quiser. Mas só tenho até dia 26 de setembro para baixar o programa. Depois, baixar, enfim, para fazer o download como queira, não é? Depois, desaparece. Fica depois para o nosso antena do momento, não é? Bom, ouvintes, vamos agora ficar ao som de músicas que já bem conhecemos. Vamos recordar aqui El Chato com Loco Loco, de 1980. Uma grande recordação esta. Logo depois, Frente a Frente, música de 1993, de Chico e Roberta, dois pequenos, que fizeram muito sucesso em países como Holanda e só depois de terem vendido 1 milhão de cópias é que chegaram ao Brasil com esta lambada frente a frente, Chico e Roberta. Eddie Grant com Electric Avenue, assim está correto, Electric Avenue, e também Luna com Rhythm of the Night, são as músicas que fecham mais uma edição do nosso Outros Caminhos. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa audiência, voltamos a encontrar-nos na próxima sexta-feira para mais uma edição de Outros Caminhos. Até para a semana! ouvir o Canal 1 da Antena Web. I can see it in your eyes, but there's no time for foolish pride. No, come on.